é o episódio número 139 do Até Tenho Amigos Que São. É uma conversa com o Oeste de Rita, cuja exposição SAPS That Can Be pode ser vista até sábado na Galeria Underdogs em Lisboa. Ela volta ao podcast depois de ter estado cá há 2 anos, num contexto bastante diferente. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, de o partilharem com aqueles que mais gostam, nem de se tornarem patrões no Patreon. E é isto. Não estou a perceber. Estás numa relação com o teu gravador e não estou a perceber. Essa relação também que me dá um bocado. Estás tipo a olhar obcecado para o ecrã. Ah, não, quero só ver se isto está a picar ou não. É basicamente isso. Não há mais nada. Ok, pensei. Então tu tens uma exposição no Underdogs? Não. Não sei onde é que viste isso. Onde é que viste isso? Foi na Blitz. Foi na Blitz. Que a Madonna visita a exposição da artista portuguesa. Ou de... Ilustradora portuguesa, desculpa. Carreguei outra vez para cortares esta parte da Madonna. Que eu não quero falar da Madonna, estou farta da Madonna. Não, podes deixar de estar. Desde que não cortes a parte em que eu disse que estou farta e não quero falar. Não, não, só isso. Mas eu lembro dessa cena do Blitz que era tipo ilustradora portuguesa. Eu também lembro de tu me dizeres. Mas é só, faz-me sempre confusão quando os títulos são extremamente vagos. A mim não me faz confusão nenhuma. Assim, no geral, tens tipo 5, 10 segundos para imaginar o que quiseres. Pronto, sim, está bem, mas eu no geral até faz-me confusão de títulos vagos. É, tipo... Mas tu és jornalista, eu sou artista, eu gosto de ter aqueles 10 segundos em que imagino o que é que esse título quer dizer. Não, mas tipo, podia explicar... Eu já percebi o teu ponto de vista, estou só a dizer que na minha cabeça, não, mas títulos vagos é espetacular. Também percebo do ponto de vista jornalístico, que nem toda a gente sabe o que será, o que quer que seja, mas se formos por aí, ninguém sabe, vai-se assumir que ninguém sabe nada, porque ninguém sabe quem é nada. Tipo, não há... Então, espera, estás a dizer que o título devia dizer Wasted Rita, em vez de ilustradora portuguesa? Wasted Rita, ilustradora portuguesa. Acho já uma maneira texto. De... Tens de limitar a 100 caracteres. Se calhar se cabe 100 caracteres, por acaso. O quê? Da ilustradora Wasted Rita. E depois fazes um lead a dizer... A artista portuguesa foi visitada por... Ou então, só não fazes uma notícia dizer que a Madonna foi uma exposição. Pronto, estás a dizer mal do Blitz, portanto... Não estou a dizer mal de sítios que fazem notícias de todos os sítios onde a Madonna vai, porque não é assim tão interessante. Ok. Pronto, posso ser mal do Hermano José? Pode. Sim, continua. Bicho, não, era só dizer isso, quem me deve dizer mal do Hermano José. Não podes dizer, diz lá. Não vou nada, porque ele é bem misógino e ainda vai fazer troça de mim para os Tenho vídeos dele. Tenho certeza absoluta de que ele nunca vai ouvir isto na vida. Pronto, ainda bem para ele. Eu também não, nem ninguém, nunca. Ou já ouvem pessoas isto passado há algum tempo. As pessoas vão ouvir isto, acho eu. Uhum. Mas uma artista do teu nome. Sou. Mas uma ilustradora portuguesa. Não é? Pronto, e tens uma exposição até sábado. É, tenho uma exposição até sábado e as pessoas não deviam vir, mas podem vir. E se querem vir, deviam aproveitar até sábado, porque depois de sábado não podem. Ok, mas deviam comprar, não é? É assim, eu não estou preocupada com isso, porque já vendi algumas coisas, mas se quiserem ajudar as minhas férias no México... Ok. Sim, comprem. Se não tiverem dinheiro, também é na boa. Podem só vir ver, tirar fotos e meter no Instagram e pedir outras pessoas para tirarem fotos em poses estranhas. Depois eu rio-me um bocado sozinha, mas vocês nunca vão saber. Se não me tagarem, não rio. Ok, mas há coisas que já estão vendidas? Sim, Rodrigo. E o que é que queres chegar? Tem uma bolinha cor de laranja vermelha. É assim um laranja escuro, quase vermelho, se calhar é mesmo vermelho. E depois há outras que estão reservadas e é? É amarelo. Pronto, eu não estive em Belas Artes, não me ensinaram isso. Eu também não estive em Belas Artes, tive em Belas Artes, mas não tive em pintura. Ok. E em pintura e em Belas Artes, em design. Não te ensinaram no primeiro dia de aulas? Não havia uma aula conjunta com pessoas de pintura, nem de escultura, nem de multimédia. Era tudo muito separado. Ok. Nem no design explicaram isso? No design explicaram o tipo de coisas que eu também já não me lembro, porque entretanto desisti da carreira. Mas por causa, abriu o InDesign e foi terrível. Porquê? Porque tive que paginar texto. E não me contaste. É para aquela cena das conferências. Ah, ok. Boa tosse. Punk. Fico sempre bem. Thanks. Estava a fazer a imagem de uma conferência. Umas conferências punk. Não são umas conferências punk. São umas conferências da Universidade de Letras de Porto. Faculdade de Letras. Faculdade de Letras, ok, sim, Universidade de Porto, whatever. Eu só digo isto porque eu sei, porque se tu dissesse a Universidade de Belas Artes, eu nem sequer prestes no engenharia. Tens razão. Só que eu andei na Faculdade de Letras, tá, da Universidade de Lisboa. Mas se tu dissesse qualquer outro nome, tipo a Universidade de Arquitetura ou a Universidade de não sei o quê, eu pois não reparava. Agora que dizes, se dissesse Universidade de Belas Artes, eu também ia ficar, what the fuck are you talking about? É americano. Pronto, é isso. Umas conferências que já acontecem há algum tempo e têm sempre temas tipo punk, DIY, e têm sempre assim uns oradores fixe. Que agora não me lembro ninguém, mas este ano eu vou dizer outra vez o nome mal dela e vai ser épico. Vai ser a segunda vez que eu venho ao teu podcast, vai ser a segunda vez que eu vou dizer mal o nome de uma das minhas pessoas favoritas do mundo. Ainda bem que nós não nos conhecemos. Kathleen Ana. Ela vem? Não vem, mas era uma das pessoas que poderia vir. Que foi convidada a vir, mas depois era assim. Ela fez anos recentemente. E aí, parabéns, Kathleen. Verdade, e o Riot Girl fez tipo 20 e tal anos há uns tempos. As coisas que eu lembro-me de falarmos disso. Tipo, a primeira zine foi impressa, não sei o quê. Uma data foi este ano. Foi tipo 25 anos, seria, 92. É capaz. Deve ser anterior. Uhum. Eu gostaria mais. Ah, sim. Que interessante foi. Em 26 saber anos. Que idade é que tem Riot Girl. Não é? É mesmo. Quando foste grande, querias ter uma página de Wikipédia? Sim. Ou várias juntas? Sim. Sobre vários assuntos? Olha, eu descobri que a Bridget Everett... Estás a mudar de assunto? Bridget Everett. Sim. Tem uma banda em que toca o marido da Kathleen Anna. Ok. O MCA. Ok. Deixem-me trazer homens ao assunto quando estamos a falar de mulheres. Não, estamos só a lembrar para ligar a Bridget Everett que ela fez um piloto para a Amazon. E é boa da fixe. É bué da fixe, como é que se chama? Chama-se I Love You More. Eu vi isso ontem à noite e odiei. Porquê que odiaste? Porque é super silly e aquela música. Deixa-me só. Qual música? Não é I Love You More, é? É sim, alguma coisa assim do género. Eu acho que é. Diz aí o nome dela outra vez. Bridget Everett. Se isto vai demorar muito... É uma lenda nova-iorquina de cabaré. Eu sei quem é. Tipo, não, estou a explicar às pessoas, não estou a explicar a ti. Mas as pessoas metem no Google e vêm. Eu não estou a explicar a ti. Pareceu. E ela sim, aparece... eu vi este piloto ontem à noite e fiquei mesmo parva de com a mão. E depois, tipo, Amy a cena Schumer de, da Maria da música... Claro, a música era bem má. Tu viste isso ontem? Viste isso? Esta semana, sim. E não me disseste nada? Não, e tu também não me disseste nada. Toma! Como assim não me contaste que havia esta série? Eu gostei. Não é assim tão fixe, Nogueira? Foi fixe. Casas-me por Nogueira. Isto é uma coisa que as pessoas podem descobrir. Já estão de problemas. Acho que não é preciso. Mas então, pera, tu viste este piloto, mas não quiseste ver o Patty Cakes no fim de semana passado? E depois descobri que eu tinha ela como mãe. E pensei, eu quero ver o Patty Cakes. Ah, só depois de perceberes isso? Sim. Não, só não me mexi naquele dia, era só isso. verdade. Está bem. E depois vimos aquela merda daquele filme que já não lembro o nome, mas... Vimos a estreia na realização do Taran Killam. Se calhar estamos a falar demasiado de passado juntos. De atividades juntas. Sim. Não, podemos falar do Taran Killam. Não tenho mesmo nada a dizer. Chama-se Love You More. Love You More, sim. Ah, disseste I Love You More. Ok, desculpa. Mas não tem why. É só I Love You More. É uma homenagem ao Mário. O nosso filho Mário, que diz sempre os nomes, tipo assim, ligeiramente distorcidos. Ou uma homenagem à Apple, que tem, mete sempre ai à frente. Sim. Sendo que a Apple agora está a investir em séries de televisão, e isso é a Amazon. E é uma coisa que tu vais escrever sobre, mas é no teu jornal, não é neste podcast, vais falar comigo, ok? Sim. Não, mas o Killing Gunther, que é a estreia na realização de Taran Killam, que é um mockumentary sobre assassinos, tem algumas coisas com piada, mas não funciona muito bem. Especialmente ficámos muito contentes quando apareceu a Alison Tolman, certo? Mas depois ela não fez assim nada de muito especial. Então... Certo. Para além de ter um bom sotaque de... Russo. E depois tinha o Bobby Moynihan também. Aquilo promete mais do que cumpre. Não, acho que aquilo não prometia assim tanto. Prometo, o início tem piada e o Palmeiras... Não me lembro sequer do início. Porque pareceu interminável. Não, só não foi... Pronto. Mas ontem vimos o novo do Corius Maki. Pois vimos, mas eu não vi o antigo, por isso não... Não, mas é o mais recente filme dele. Eu só vi o anterior também, eu não tenho grande cultura de Corius Maki. Que era? É o Le Havre. Ah, esse filme que eu devia ter visto e não vi nunca. Mas aquilo é suposto... Porque eu já fui a Le Havre. Ele trabalha em trilogias e o Le Havre supostamente... Tens lá espaço aos teus convidados para brilharem, para ok? Quando eu digo que já fui a Le Havre e que já expus lá tudo, dás tipo 2 segundos para as pessoas lá em casa aplaudirem. É o início de uma trilogia e este é o segundo filme da trilogia. Ah, ok. O outro lado da esperança. Devias ter-me dito isso antes. Mas então ele não é finlandês? Ele é finlandês, sim. Graças a Deus. Por que eu não podia dizer? Porque o Havre é... Pronto, fechou isso. Também tem a ver. Mas sim, tem a ver com migração. Porto e não sei o quê, está bem. Mas eu gostei dos neonazis que apanham com uma garrafa na cabeça. Eu percebi que gostaste. Por acaso estava lá e senti que gostaste muito, mas eu gostei mais... Do tom seco, da coisa. De tudo o que se passou naquele restaurante, achei mesmo muito engraçado. Engraçado. E muito seco. E muito seco. Quem me dera ser assim seca e conseguir não rir, mas ter piada ao mesmo tempo. Não, mas eu gostei dessa série dos nazis levarem com um garrafão na cabeça, porque há aquela discussão sobre se é imoral ou não dar socos a nazis. Não é uma discussão, não é imoral. É na boa. Acho que um alternativo para as pessoas que acham que dar socos a nazis é imoral é partir-lhes garrafas na cabeça. E acho que este filme mostra uma solução. É. Não? Pode ser. Mas há outras coisas fixas. Mas não foi só com uma garrafa. Eu fiquei com a ideia que também houve uma parte que foi com uma bengala. Uhum. Pronto. Mas a parte da garrafa é o que me marcou mais. Eu fiquei muito eu fiquei contente mais, eu por acaso achei mais piada à bengala, desculpa. Ok. O que é que achas que isso quer dizer? Nada, acho que. Estou a dizer que acho que é uma alternativa simpática. Eu já me disse que eu não queria perceber simbologia em coisas. Não há simbologia nenhuma, estava só a dizer que. Pois é isso, eu já me disse que não há simbologia nenhuma. Sim, nunca. Nunca é nada. Tá bem. Não, pronto, é um filme simpático sobre um. Um imigrante da Síria que vai para o... Sim. Para Helsinki. Sim. Portanto, passou grande parte dos filmes do Corius Maki. Eu só vi o Le Havre e vi o... No Night on Earth, do Jim Jarmusch. O Jim Jarmusch é grande fã do Corius Maki, grande amigo, acho eu. Porque até aparece nos filmes do Corius Maki. O Night on Earth tem uma secção em Helsinki em que usa vários dos atores dos filmes do Corius Maki e do irmão. Este Corius Maki que estamos a falar é o Aki Corius Maki e o irmão dele é o Mika Corius Maki, acho eu. Também nunca vi nenhum filme dele. Portanto, são dois irmãos, o Mika é mais velho e o Aki começou a escrever filmes dele. Que idade é que tem? Faço ideia, tipo 60 e tais anos. Ok. Vocês começaram tipo no final dos anos 70 e início dos anos 80. Quantos filmes? Muitos. Eu estive a ver ontem, a seguir, a termos visto o filme. Claro. Como claro. Não? Como não, não é? Sim, onde é que ias chegar com essa conversa? Enquanto estavas a ver a Bridget Everett. Não, isso vi bué da tarde enquanto estavas a nanar. Ok, eu não sei o que quer dizer. Continuo a não saber o que quer dizer nanar. Está no dicionário, podes ir ver. Okay. Provavelmente está no Wikipédia também. No Wikipédia? Na Wikipédia, não... Mas eu também gosto muito de Wikipédia. Não devia ter eu género. Eu não digo, mas acho que é divertido. Ah, mas é feminino então? Eu acho que é uma enciclopédia. Smart as fuck. Quem? Essa female enciclopédia. Por isso é que eu acho que sim, é só isso. É só porque é uma enciclopédia. Claro. Então, mas deixa-me ver, o que é que estávamos a falar? Do Córis Máquina. Gostamos de não falar do Córis Máquina, devemos falar do Luís C.K. Ah, não, íamos ver se Naná estava... Está no dicionário, eu sei. No é Wikipédia, está? Desculpa. Há de estar. Não quero mais nada falar, quer dizer, do Luís C.K. Queria só mesmo dizer rest in peace, e é só isso. Rest in peace? Sim. Não é um assunto já, é só tipo, ok... É triste, desiludismo assim. Mas se calhar era de prever também. Desculpa, eu não consigo ficar surpresa com nada que me digas. Podes falar de mil assuntos, de mil gajos, de mil assédios que eu vou ficar sempre, pois. Porque é uma coisa normal. Porque, sério. Infelizmente, é uma coisa super normal, sim. Ainda bem que estamos a chegar à conclusão que se calhar é errado e que se calhar 2018 e 2017 já vai ser um bocado tipo evolucionário, porque estão a aparecer estes nomes todos, mas não consigo ficar surpresa porque é uma coisa normal, porque todos os dias que eu saio à rua eu sofro, não de um assédio tão sério, mas sofro de assédio, por isso a mim não me choca que isto exista todos os dias com todas as mulheres. Ligando isto à tua exposição? Diga. Harass food, not women? É. Essa é uma alternativa. E também o nome de um restaurante novo que eu vou abrir. É, não é? E o nome do dinossauro que se chama Harvey Weinstein? Sim. The Hunter? Sim. Era para ser predador. Predador? Predador? Predador. Predator? Predator. Como o filme? Eu só quero ligar like ao predador. The movie, mas depois escrevi duas vezes e não consegui escrever naquele espaço da t-shirt que é muito pequeno, então escrevi Hunter, mas era para ser Predator. Just so you know, é uma curiosidade sobre a minha exposição, é que às vezes adapto nomes porque não tenho espaço suficiente para escrever coisas. Sim, ias falar sobre o filme, nunca vi. Eu também nunca vi nenhum dos predadores. Mas vem um novo. Que queres? Que é escrito e realizado pelo Shane Black, que aparece no original como ator. Porque ele, antes de ser o argumentista da arma mortífera, com o qual eu estou sempre a estudiar. Não estás sempre, não me lembro da última vez que eu fizeste. Foi quando te obriguei a ver o Nice Guys. Quando é que me obrigaste a ver o Nice Foi Guys? Para aí no verão, este verão, ou no ano passado, já não me lembro. Já aconteceu tanta coisa desde então, não me lembro. Já estou com o Ryan Gosling e com o Russell Crowe. Podes chatear. Russell Crowe, que é conhecido pelos seus violent outbursts e espancar repórteres, e que provavelmente, se ele agora for implicado nestas coisas todas, ninguém ficará surpreendido. Quem? No mundo. O Russell Crowe. Ah, pois não. Ele é conhecido por ser uma pessoa violenta e má onda, e portanto, se isso. For para o assédio sexual ou para coisas piores, ninguém ficará surpreendido. Pois. E que partilha um filme com o Kevin Spacey, o LA Confidential. Cool. Fixe, não é? sexual harassment buddies. Mas não está confirmado ainda. Estou só a dizer que ninguém ficará surpreendido. Estou só a dizer que ele tem uma reputação muito violenta. Não está confirmado ainda. Não, na verdade é assim. Eu acho que devias partir do princípio que todo homem existente neste mundo já o fez. Só que ainda não está confirmado ainda. É como o Matthew Warner, o criador do Mad Men. Sim, diga. O criador do Mad Men, na semana passada, saiu uma acusação de uma ex-argumentista de Mad Men. Mas Mad Men... Só aquilo, eu vi o piloto e fiquei, não, não vai dar, isto é mesmo homem, homem, homem. Ego, ego, ego, homem, homem, homem, poder, poder, poder. E não vi mais. Não, mas... Por isso não me admira nada que toda a gente naquela série... A ideia seria mostrar que nessa altura era assim. Só que a coisa que sai é que ele continua a querer perpetuar isso. Pronto, basicamente ele foi acusado por uma ex-argumentista que entretanto desistiu e começou uma cena para uma associação não lucrativa para... non-profit para vítimas de abuso e assédio sexual. Desistiu completamente, sim, de escrever para fundar uma associação dessas. E pronto, e ela co-escreveu um episódio com ele, ganhou um Emmy, e diz que numa noite em que eles estavam os dois a escrever, ele disse: ah, eu tenho o direito de ver fotografias tuas nua, ou de te ver completamente nua, e não sei o que, não sei o que mais. E depois disso ele despediu e disse que ela, depois de ter ganho o Emmy, não renovou o contrato dele e disse que ela era péssima em tudo. Foi muito divertido. Pronto, só que ele tem mesmo uma reputação de bully tremendo. Como tipo, tu? Sim. tipo, desde os tempos de Sopranos, que ele era terrível para pessoas. Ok. E há um livro que é o Difficult Man, do Bret Martin, sobre alguns dos homens, e há que sublinhar isso, dos homens que criaram séries como, sim, Os Sopranos, Mad Men, Breaking Bad, The Shield, sim, Deadwood, The Wire, etc. Onde é que queres chegar com isto? Só dizer isto, e neste livro há relatos de ele ser um bully e ter um temperamento não muito, pronto, simpático para pessoas, e ele é das pessoas que sai pior daquele livro, basicamente. Não me surpreendeu nada, é só isso que eu estou a dizer. Pronto. Ainda bem que não te surpreende, acho que é um ponto a favor quando já não te surpreende. Quando te surpreende é que já é... Ui, como assim? Mas o Luís e Kay também havia os rumores há anos. Pois havia, mas eu escolhi até há 3 meses acreditar que... Por causa da Tig Notaro. Que não era verdade. Não, porque sou estúpida. Porque achei, ah, não, isto vai ser diferente. Porque, não, acho que é um bocado por causa do trabalho dele que é bastante a gozar com esse homem e esse comportamento que ele próprio teve. Assume. Sim. Tem. Que teve, a questão. Tem! Nesse caso. A desculpa dele não foi incrível, mas há que assumir que se calhar ele... Eu, sim, mas... Poderá tentar não continuar a ser assim. Sim, é como o Kevin Spacey também... Mas é mais, vai fazer é mais tipo cínico. Aqueles cursos... É mais cínico. Curso de... Parece mais cínico, o caso do Kevin Spacey e do Harvey Weinstein. Parece-me sempre cínico. Sim, no caso dele é tipo ele a dizer: eu agora que isto me está a afetar, eu admito que fiz. E peço, mas o Louis também. Desculpa. Hã? O Louis também. Não, é isso que eu estou a dizer. No caso do Louis foi: agora que isto me está a afetar financeiramente, eu admito que fiz. Sim. Mas não pede desculpa uma única, sim, vez, isso é um problema. Sim. Mas admite que é errado e que... Sim. Sim, Rodrigo, se fores comparar com o pior, que é o outro gajo que violou pelo menos duas... mulheres, o de Gossip Girl, como é que ele se chama? O Ed Westwick. E que disse que não o fez, sim, eles estiveram muito bem a pedir desculpas, mas mesmo assim, sobretudo um bocado fabricado por um agente que provavelmente está... O do Louis C.K., calculo que não tem sido muito fabricado por um agente. Porquê? Porque fala do agente, no... Sim. Não. Sim, só que a Pamela Adlon despediu o Dave Becky, o agente. Pronto, ainda bem, eu adoro, foda-se. Mas ele também é agente do Aziz. Mas o Aziz não disse nada, pois não, sobre não, isto. Ficou completamente calado, então, e houve há um ano ele recusou-se a responder. Vou ter que parar de ver Master of None. Que tem um episódio justamente sobre isto. Sobre este tipo de coisa. Sobre o grande amigo dele. Ou o mentor mas dele. Eu para ver episódios sobre isto vejo o The Girls, que é muito mais accurate. O The Girls, o One Mississippi, já falamos da Tig Notaro, que é okay, justamente sobre o Louis C.K. Ok. Estava a me esquecer. Desculpa. É a Malina Preferências. É a Emily Nussbaum da New Yorker, a crítica de televisão da New Yorker. Que... O que é que se passa? Estamos a falar da Emily Nussbaum, ela disse que... Mas tu manipulas bem esta conversa. Porquê? Para o que te interessa. Para o que te estás confortável a falar. Sim, então o que é que queres falar? Tu és mesmo um jornalista manipulador. É, não é? revistas cor-de-rosa. Sim, muito. Eu já te disse que devias ter uma. Era. Mas era do pessoal alternativo, sim. Continua. Não, mas esta coisa do Louis C.K. é para a Madame Edlin, despediu o Dave Becky, que é o manager dela. Sim. E que estávamos a falar do episódio de Girls. Eu nunca me lembro do nome do gajo. O gajo de The Americans e de Brothers and Sisters. Eu também nunca me lembro do nome de nenhum gajo. Pronto, é esse episódio de Girls. Que é sobre isso. E ela tinha escrito que, quando escreveu como reagir a estas coisas do Louis, sim, falou que já isso tinha parecido que era uma referência às acusações contra ele. Não, mas o problema aqui é que até pode não ser. Claro que pode não ser, mas agora que é o semelhante, sim. Teve aquela coisa do orçamento de avião. O problema aqui é tipo que isto é tão comum. Sim, sim, sim. Pode claro ser referência a qualquer outra coisa que se está a passar que ainda não se sabe. Ou só coisas que se passam e ainda não se sabem. Não, que sim. Se podem estar a passar. Sim. E pronto, e há sempre pessoas que vão cair ainda mais. Tal. Cair? Ah, cair assim, nomes que vão cair. Não, e cair, porque de facto isto é a primeira vez na história que estão a acontecer consequências para acusações destas. O Louis C.K., a distribuição do filme dele internacional foi cancelada, ou tipo, pelo menos, não é internacional, pelo menos nos Estados Unidos. Ah, não. E então? O Dave Becky, que era o manager dele, o agente dele, despediu. Tipo, não é despediu, largou. Já não está na Netflix também, sabias? Pois é, isso sim. Mesmo HBO e não sei o quê. Portanto, houve consequências pela primeira vez no mundo. Não costuma haver consequências para nada disto. Estás com medo? Hã? Não. Estou só a dizer que é... Não há precedentes para isto. Portanto, quando ele diz que ele caiu ligeiramente. Ele pode redimir-se, pode fazer não sei o quê. E pode daqui a um ano já ninguém se lembrar e ele voltar a fazer. O problema é esse, é que daqui a um ano provavelmente... Depois desta carta, desculpas tão bonita. Eu nunca disse que era bonita. Estava disseste só... médio. Não, disse até só que era diferente. A fonte, a escolha da fonte. Sim, claro. Eu estava só a dizer que era, sei lá, ligeiramente melhor do que... Mas a barra. Sim, a barra. Sim. É zero. É okay. Menos de zero. É negativa. Ok. Só isso. Está bem. Ele está ok, no zero. Está bem. Pronto, pelo menos admitiu. Pronto. Rest in peace. Rest in peace. Sim. Sim, mas é a primeira vez. Quer dizer, nem é em peace, podes. Por favor, não. Sim. Em peace, não. Pronto, e muitas pessoas não comentaram de maneira nenhuma, ou dizer, não comentaram de maneira nenhuma. Mas ele também não tem presença. A Sarah Silverman sempre comentou? Eu acho que não. Mas a irmã dela comentou. Sim. A Laura Silverman, eu mostrei-te. Acho que eu. Quem sabe? Mostrei-te. que foi o primeiro homem que fez isso ao pé dela na vida, acho que foi. E tu, quem foi o primeiro homem que fez isso? Nenhum. Pois. Porque sou um homem e outras coisas não acontecem aos homens. Com regularidade. Sim. Enquanto a mulher. Eu sempre, mas podes, se calhar, falar tudo sobre isso, mais do que eu. Não. Não. A última vez que me lembro foi num parque lá em Águas Santas, onde eu ia correr. E estava um senhor lá no meio dos. Só o facto de ter. No meio. Mais ou menos no meio, estava um tipo. Estava no parque. Só o facto de ter dito a última vez que eu me lembro. Sim. Já diz tudo, acho que é verdade. Mas eu sou de Águas Santas e o Piedade de Águas Santas é muito conhecido por esse tipo de coisas. Os senhores irem para lá fazer coisas estranhas. Se calhar era melhor não inclusive ser. Inclusive, se calhar violações. A alternativa sim. Mais fixe era não ser. Pois não. É. Não sei o que fazer para fazer com que isso não aconteça. Especialmente não morando tu lá. Pois. Estamos mas a acho que até... Não estamos a beber nada, não digas isso às pessoas. Por cima de cerveja cara, ou caralho. Acho que até abordo mais ou menos esse tema nesta exposição. Sim. Foi até a ponto que eu tentei fazer há bocado e tu... Sabes que eu pontes, posso sempre, vou sempre a nada. É, não é? Sim. Sim. Não, tá, mas, continua. Tu ficaste especialmente desapontada porque Better Things... Estamos a falar do Lucy Kay. Better Things para mim não tem nada a ver com o Lucy Kay. É tudo Pamela, que eu adoro. E filhas dela, que mas eu também adoro. Ao contrário do One Mississippi, na qual ele está zero envolvido, segundo a Tig Notaro. Sim, a Pamela disse que eles escreveram a temporada toda. Temporada toda. E eu sempre achei que as partes mais... creepy de Better Things fossem Louis. Sim. Sempre achei isso desde o início. Male creepiness, como se diz em americano. Como mulher, sim. É isso que quer dizer, especialista em male creepiness. É ser mulher. Sim. Exato. Sim. Yeah, então, Better Things. Vi, não, não, adoro. Não. Espetacular. Louis, não tenho que estar lá a fazer nada. Não, mas pronto, o futuro dessas séries está em questão. Pronto, que é uma coisa que se calhar não se pensa muito, porque ele tinha um projeto que era o The Cops, que era um projeto animado, com o Albert Brooks também. Foi a fazer fotos. Sim. E há uma atriz trans que é a Jen Richards, sim, e que ela ia ser uma das vozes na série. Já escrevi no Twitter, tipo, pá, ia ser uma das vozes na série, ia ser uma pessoa só. Uma das personagens, por acaso, é trans e, pá, ia ser bué da fixe e tal, mas agora essa série já não vai existir por causa disso. E que é terrível as coisas que ele pôs em causa por coisas que ele fez e continua a fazer. Sim. Mesmo quando se tornou grande. São coisas, sei lá, são 25 anos ou quase 30 são anos coisas, desta coisa. Olha, que ele nem controla. Não, são que coisas ele controla. Que estão nele e ele tanto faz para o bem como faz para o mal. Não estou a dizer que tanto ele faz para o bem. Tanto contrata vozes de... Não, não, não, não. Estou a dizer... Pessoas trans. A quantidade de pessoas que ele afeta. Como se masturba à frente de mulheres. Não, é uma coisa de doidos. Nada disso. A quantidade de pessoas que ele afeta com essas ações. Acho que digo, é só... também a quantidade de pessoas tu afetas com as tuas ações. Só que ele é um bocadinho mais velho, mais velho. Mais famoso, mais poderoso e afeta ainda mais. Mas só que então? Não é só tipo as carreiras que ele destruiu das mulheres que desistiram ele de fazer não... comédia naquela... As mulheres desistiram de fazer comédia. Mas as mulheres que desistiram de fazer comédia agora vão voltar em grande depois disto. Vai ser mesmo... Vai ser mesmo revolução 2018, quando querem os nomes todos homens. Vai ser mesmo... Não. Sim, agora há uma abertura grande para se gostar de comédia feita por mulher. Ainda bem. Acabaste de dizer isso. Há uma abertura acabaste grande. Acabaste mesmo de dizer que agora que estamos a descobrir que... Todos os homens são... Todos os homens são uma merda, que é uma boa altura para te interessares em comédia. Não é para te interessares, é para o mundo descobrir. Mais por aí. Eu acho que estás a dizer mesmo que um artigo de merda disse no outro dia sobre Bikini Kill ser mais importante agora do que nunca, mas sempre foi importante, vocês é que têm que abrir os olhinhos. Ah, claro que sim, mas eu não estou a dizer isso, eu estou a dizer o mundo, não estou a dizer... Eu também estou a dizer o mundo, tipo, as coisas estão aí para se verem, só te interessas por coisas de homens porque... Mas claro, eu não estou a dizer isso. Eu porque estou és a dizer, limitado... Claro, eu estou a dizer que agora é uma boa oportunidade para as pessoas. Mas sempre foi uma boa oportunidade, porque as coisas sempre existiram. Claro que sim. É isso que eu estou claro a dizer. Claro que sim. Mas agora não. É uma boa oportunidade para as pessoas verem mais coisas. Não, é uma boa oportunidade para as pessoas perceberem que homens... 90%... Homens igual a merda. Ok. É só isso mesmo. Pronto. Mas isso vai acontecer. Vocês vão se irar cada vez mais com o conteúdo feito por mulheres. Pronto. E achas que é um bom motivo? Não, acho que é um péssimo motivo, mas pronto. Há que começar por algum lado. Eu acho que se podia ter começado quando as coisas existem, estão aí, toda a gente pode ver. Havia uma coisa, havia um artigo no The Wire. Não sei, isto, não sei. Idade dourada, não sei o que é. Grandes nomes, idade dourada, idade boa. Quando a quando? Estavam aqui. As pessoas costumam fazer o início em... Televisão também não sei. Só sei Apple TV, desculpa. Em 99, quando se estreou os primeiros. Basicamente. E há quem ponha isso como a terceira idade da televisão, sempre que a primeira é nos anos 60. Nunca vi Sopranos, vamos já aqui. Quando havia as séries de antologia, claro. Teatro, a la Rússia, etc. Nos anos 80, quando aparece a Bola de Wall Street, e Cheers, e Sopranos assim, depois é 90. São quase, 99, basicamente são momentos de evolução da televisão. Ok. E aí começa a ser a televisão quase equiparada ao cinema, etc., com os grandes argumentistas, os grandes atores, essas coisas todas. E isso dura desde 99. E pronto, sim. Duas das séries mais bem amadas dessa altura e mais bem faladas nos últimos 10 anos são Mad Men e Louis. Louis? Sim. Okay. Louis é ultra bem recebido. Em termos de crítica, tipo, ninguém diz mal, ninguém dizia mal daquilo, ninguém punha em causa a importância daquilo para o mundo da televisão. Sim. E na última semana, o Louis e o Matthew Wine, o criador de Mad Men, foram acusados de assédio. Achas que para ser genial precisas de ser predador também? Não, de todo. Eu estou só a dizer achas que está aqui okay, alguma que essa ligação. Este tipo de televisão. Eu não sinto que seja genial, mas também não sou predador. Achas que se começar a ser genial... Sim. Estou a cortar a tua conversa, está desculpa, continua. A cortar a minha conversa, estou só a pensar nisto deste artigo do IndieWire, que eu acho que era essa a gênese do artigo, e que muitas pessoas responderam no Twitter com pá, mas há boa televisão feita por mulheres e etc. Não sei o que é. A falar de homens? Não, só queres falar de homens? Ok. Sabias que The Mindy Project acabou hoje, sim, ontem? Sabia. E que eu chorei? Ok. Tenho mais nada para dizer, mas... O que aconteceu? É só para falar de uma mulher que faz bem este mundo. Aconteceu... Queres falar sobre isso? Bora falar sobre o Mindy Project. Não, mas queres que eu diga o fim do Mindy Project para as pessoas que nunca viram o Mindy Project? Não vais dizer o fim do Mindy Project. Ok, mas isso aconteceu tudo o que era suposto acontecer e foi um final mesmo muito feliz e smart. Com o Jordan Catalano. Sim. Jordan. Não é Jordan, né? Como é que ele se chama? Danis. Danny Catalano? Não. Sim, acho que sim. Qualquer coisa assim. Danis Castellano. Catalano. Que é o nome do personagem do Jared Leto em... É mais só Cold Life. Vou ter que ir ver, porque agora... É que eu vi este nome ainda hoje, estive a pesquisar sobre ele. Dani... Ele é o Chris... Sim. Sim. Dani Castellano. Castellano, é? Sim. Acho que é isso. Não é Catalano? Castellano, não. É Dani Castellano mesmo. Que estupidez, porque eu achei que era Jordan Catalano? Não sei, mas haha. É um nome muito Mario. Já tinha falado do Mario. É um nome muito Mário. E um abraço para o Mário se eu estiver ao fim. Não. Dani Castellano, que é o nome da personagem do Jared Leto. Dás abraços aos teus amigos? Hã? Aos teus amigos? Já me viste dar abraços aos meus amigos. Nunca te vi tocar em pessoas, desculpa. Ok. Sim, já me viste. Mas o que é que ias perguntar sobre o Dani? Ele aparece, não é? Ele apareceu nesta season, sim. Porque apareceu. Pronto. E pronto, o Ike Barinholtz também aparece? Quem? O Ike Barinholtz. É verdade. E o inglês também ainda está lá? Como é que é o inglês? O médico? Sim. Tá. Pronto. Isso eu não quero entrar em spoilers. Coisa que eu não vi. Não sei. Pois. Eu não chorei por ser mau, chorei porque... que vou ter saudades. Sei que a Emily Nussbaum não gostou muito, mas gostou de uma coisa que eu sempre achei que era incrível na série, que é os diálogos e a piada e a mordacidade dos diálogos. Sim, mas é isso que é a série, não é mais nada, claro. Não é o plot da série que é incrível. Claro. Não, mas isso é uma coisa em que o Mindy Kaling sempre foi, tipo, acima de qualquer outra pessoa, acho eu. O que é o plot? Não. Pronto, mas é isso que eu estou a dizer, não é para o plot que eu estou a ver dela, aquilo, é mesmo... muita piada e sempre foi incrível nisso. Pronto. E ela própria dirá isso. Pronto, e ela diz que não gostou muito. Espera, achas que a Mindy Kaling vai dizer isso ela própria? Acho que ela dirá que ela é muito boa em piadas. Ok. E ela diz isso no livro dela. Não sei, nunca... Só li umas folhas uma vez, quando estava numa casa alugada, que tinha lá o livro dela. Eu li o livro todo. Leste muito bem. Achas que se eu ler o livro dela vou ter menos saudades de Mindy Project? Acho que não. Já respondi à pergunta, desculpa, podes continuar. Então, mas se ela fizer a tal série do Quatro Casamentos e o Funeral? Sim, mas a cena aqui é que a personagem dela em Mindy Project era perfeita. Sim, mas supostamente essa série não, nem sequer vai ter como atriz. É só pronto, uma é isso. Série que ela está a desenvolver e vai escrever. Sim. Só que isso também é muito bom. Sim, mas não substitui nada. Ah, claro que não substitui nada. E ela escreveu um tweet muito bonito sobre como... Ela pôde não ser a namorada ou a melhor amiga para ser a protagonista e deixaram-a ter aquilo. E era mãe, mas o filho nem aparecia, que é uma cena que eu dou graças a Deus. É que ela era mãe, mas o filho isso não existia no plot. Isso é cheio de contra Girls? Quem é que foi mãe em Girls? A irmã do Adam? A Lina Dunham não foi mãe em Girls. Ah, pois foi, já me tinha esquecido. No fim. Pronto. Ai, que seca, nem me acredito que Girls acabou assim, que nojo. Que nojo, vê? Esse final foi bastante inesperado, a sério. Porquê bastante inesperado? Ser mãe é sempre inesperado. Ok. Eu não sei quantas pessoas passam 9 meses à espera. Mas aposto que quando estás a ter, mesmo assim, sentes coisas que não estavas... À espera de não sentir. Sei que seja tipo o 15º filho. É sempre diferente. Como é que sabes? Perguntar à tua mãe, ela vai te dizer isso. A minha diz-me. Teve duas e a minha teve 3. Vai te dizer sempre que é muito diferente. Não sei, estou a inventar, mas acredito que seja. Sim, muito claro que estás a inventar. Principalmente se estiveres em hospitais diferentes, se um for. Cesariana, outros não, deve ser diferente. Ok. Pronto. Para além disto, Rodrigo, que séries é que tens visto? Que série tu tens visto? Better Things. You're the fucking worst. Que é a melhor não série conheço. De sempre para pessoas como eu. Não conheço You're the fucking worst, nunca ouvi falar. Tira o fucking e fica o nome da série correto. Okay. Não, é daquelas coisas que eu vou retomar. Broad City, que também tens que... Já comecei a retomar, sabe disso? Sei disso, estou muito orgulhosa. Olha, comecei a Crazy Ex-Girlfriend e Project Runway, que é a melhor série de sempre, sério. Project adoro. Não é a minha onda. Mas eu vou-te explicar porquê. Porquê? E tu sabes porquê. Porque é muito diverso e tem pessoal de todos... Não, eu não gosto do formato reality show, tipo, não consigo. Aquilo não tem reality show sequer, é só pessoal num estúdio fazer roupa. Pronto, é esse formato. E depois esse tipo com o Team Gun. Não consigo, não dá. Eu percebo, é só uma cena minha e da minha irmã. Mas é isso, não é? Não é mais nada. Mas pronto, sim, tu sabes que eu estou a retomar, por exemplo, eu estou a retomar Broad City. É verdade, mas. E vou retomar You're the Worst. São as próximas. Boa sorte. Não me faças a ver episódios bem antigos de Crazy Ex-Girlfriend ao sábado de manhã. É, não é? Mesmo assim, uma onda. Não é nada mau, Ana, estou a brincar contigo. Podes fazer até depois ir ver. Não, mas Crazy Ex-Girlfriend está a levar ali um rumo mesmo inesperado. O problema de Crazy Ex-Girlfriend, para retomar, é que são 40 minutos de episódios. São 40 minutos? Pronto, é isso. Os Broad City não são, são 30 minutos, ao menos. Sério, isso é mesmo White Boy Problems. O problema de Crazy Ex-Girlfriend é que são 40 minutos. Eu não disse que era o problema de Crazy Ex-Girlfriend, o problema de retomar. Eu sei. Continua a ser White Boy Problems. Ah, claro, sim. És um White Boy. És um White Boy, sim. Pronto, mas é que Crazy Ex. Eu vou ter de explicar na introdução que tu és minha namorada ou as pessoas vão tipo. Vais ter que pensar. Cortar esta parte porque eu não quero que as pessoas saibam isso. Não? Não, que horror as pessoas saberem essas merdas. Sabes que eu não vou cortar isso, tanto. Mas acho fixe as pessoas ficarem a pensar, sábado de manhã? Como assim? Como? Pronto, mas isso também explica que... Explica eu nunca mais ter sido convidada durante 2 anos. Mesmo, e explica porque é que hoje... Fui convidada, que foi não teres mais ninguém e a dizer, não, Rodrigo, não, bora não, Rodrigo, não, não, não. E tu vá lá, ok, vou tentar não sei quem, não deu, bora, Rita, por favor. Que mentira, que mentira. E agora aqui estou eu. Que mentira, Gomes. Muito engraçado. Que mentira, Gomes. Completamente verdade, mas ok. Acreditem em quem quiserem, no homem e na mulher. Tá. Eu posso publicar as... Acho que é. As conversas. Podes. Como o Donald Trump Jr. fez agora. Sim. Com o WikiLeaks. Por favor, publica aquela parte em que eu te expliquei assim mesmo detalhadamente porque é que eu não queria vir a este podcast, porque eu só vim a este podcast 2 vezes e das 2 vezes fui eu que sugeri eu vir a este podcast. Que mentira. Bora não que ter esta mentira. Discussão que em mentira. Direto. Em direto não aqui. Convidar. Ai, que mentirosa, sério. Enfim. Homens, né? A tua reação foi tipo, ah, como é que nunca me convidaste antes? Ah, se calhar foi isso, tens razão. Não sei, não me lembro muito bem, já foi há algum tempo. Olha, e filmes, Rodrigo Nogueira, o que é que andas a ver? Killing Hunter, O Outro Lado da Esperança. Qual é que disseste antes? Killing Hunter. Que é o quê? Foi aquele filme do Tarantino. Foi de sábado à noite, ok. Odiei. O Schwarzenegger. Não gostei mesmo nada, desculpa. Mas adorei teres dito não a Paddy Cakes para ver essa merda. Porque eu achava que o Paddy Cakes ia estrear em Portugal. É só por aí. Não, já tinha ido ver que não. Já teve estreia marcada. Eu sei. Há muito tempo. Há muito tempo. Eu fico sempre à espera. Muito tempo. Já viste o Big Island? Não, já vi. Não respondas tipo não, como se eu já soubesse. Estamos a falar para pessoas que não sabem. Não é com esse tom que tens que responder. É com tom, não, por acaso ainda não vi. Não, por acaso ainda não vi. Podes-me falar do Big Al. Estava só à espera de mais estrutura, mas de resto não tenho mais nada a dizer. Achei bonito, mas estava à espera de mais estrutura. Mais estrutura, sim. Ok. Isso foi um comentário que fizeste quando foste ver o último só. Ah, não, o último só achei espetacular. Eu nunca tinha visto nenhum, começa por aí. Eu nunca vi nenhum só, mas tu foste ver o último só. Fui ver o último porque estava extremamente aborrecida. E o meu homem não estava cá, estava mesmo, o que é que vou fazer à minha vida, mas esta noite não tenho mesmo nada para fazer. Vou ao Corte Inglês ver o último só com o meu melhor amigo. E assim fui, e foi mesmo muito divertido. Quase que nem senti que estavas fora. Normalmente os filmes de só são conhecidos por serem muito divertidos. É. Estás a gozar ou fora, sério? Que não entendes ironia. A minha ideia dos filmes de só é que é ultra sério e só torture porn. Não, este foi tão silly, com diálogos tão fora, que teve mesmo muita piada. Para não levar a sério, como é óbvio. Quer dizer, como é óbvio, não é como é óbvio. Podias levar a sério, mas aqueles diálogos são mesmo out of this world e tem piada. Porque é para ser levado a sério, mas não consegues. É só isso. Okay. super entretenho. Que é o gajo do Picket Fences, acho eu. Acho que é o polícia. O polícia? Não sei. Eu lembro, eu conheço aquele gajo de algum lado, mas não sei de onde. Este é um nome... De resto não conheço ninguém, eram todos muito maus. Meio de leste. Não me lembro do nome dele. Não vi. Costas, não é o Costas Mandylor? É possível. Eu acho que sim, o Costas Mandylor era o Picket Fences, acho eu. Essa série formativa de todos nós. Porque não vias Picket Fences? Não sei, o que é que estás a falar? Picket Fences era uma série dos anos 90 que durou tipo uma temporada. Só que territórios que não eram nos Estados Unidos viam aquilo como se aquilo fosse inacreditável. Passavam na TV e eles tinham tipo casos da vida, tipo Picket Fences. Era sobre um juiz e a família dele. E tinha esse gajo. E o... Eu vi isto quando era miúdo, depois nunca mais pensei nisto, e depois, quando comecei a ver o Kumail Nanjiani, Kumail Nanjiani tem cena sobre como ele chegou aos Estados Unidos, e ele no Paquistão via Picket Fences, e achava que Picket Fences era a coisa mais americana do mundo e mais, tipo, elementar toda a gente, e quando ele chegou aos Estados Unidos aos 18 anos, ninguém sabia o que era Picket Fences, ninguém tinha visto, foi uma série falhada, só que noutros territórios foi gigante. Bora fazer tipo um teste. Sim. E falarem com o Mel. Sim. Temos que ir ver o Big Sick. Outra vez, sim. Outra vez não. Viste na puta do avião. E tu também. E eu também. Mas em vias diferentes. Por sim. Isso mesmo é que temos que ir sim. Ver. Bora marcar para amanhã à noite. Bora. E bora não. E ver se tens fãs que aparecem. Bora não. Eu adorava. Bora não. Isso é que eu aposto que ias adorar. Mas bora, olha, entretanto, perdi o raciocínio, estavas a dizer, porque não me interessa para nada o que este gajo fez. Sim, que era esse. Fazer um teste. Íamos ver o Big Sick, dizíamos a hora, o sítio, e ver se. Ok, não. Não. Ok. Ainda apareciam lá de espingarda. Tu disseste como é que ele se chamava? Costas Mandylor. Esse nome não aparece aqui. Então não é. Mas aparece nos outros. Porque, há que dizer, quando tu foste ver o Só... Tu estavas tipo, a ver pouco um antes, artigo. Pouco antes do Só eu vi um artigo que não reúne tudo Só. Não tenho nenhum interesse em ver qualquer um dos Sós, alguma vez que seja na vida. Então li um resumo de todos It's até ao funny. Último. Era este que estavas a falar? Não. Eu estava a falar do Costas Mandylor. Não, mas esse não existe. Mas eu conheço esse, o Matt Passmore, eu conheço de algum lado. Também eu. Mas ele não sei de onde, nem tive curiosidade para ir ver, porque... Well... Eu tenho sempre. Better things to do. Nomeadamente ver Better Things, Satisfaction. Acho que vi um episódio disto, mas era mal. Esse Matt Passmore faz o quê? Mas olha, ele entrou no Good Cop, Crazy Good Cop. Não sei o que é isso. Isto é... Como é que se chama... O subtitle de um movie? Sim. Como é que se chama? Não é subtitle, tipo... A quote que usas para promover... Tagline. É a tagline do Little Weapon. Little Weapon. Que é um dos melhores filmes de tempo. Podes cortar esta parte? Não. Oh, corta! Dos melhores filmes de tempo, sobre... Tem só 60 minutos. Sobre um não suicídio. Estou a perceber isto. Nenhum filme tem só sempre. 60 minutos. Olha, e o a terceira parte do 50 Shades of Grey? Estás... Nunca vi nenhum, como sabes. Diferente do segundo, eu nunca vi nenhum. Fui ver todos os dias dos namorados sempre ao Corte Inglês, antes de estreia. Eu só vi o 50 Shades of Black, que é a paródia que o... Nem sequer são os irmãos Wayans, é o Marlon Wayans fez. Achas que sempre estamos a beber dois corvos, eles alguma vez vão ouvir isto e vão patrocinar este podcast e depois, eventualmente, a minha casa também será patrocinada porque tu vais lá e me levas dois corvos? Não sei, eu só sei que é o segundo dois growler que nós compramos deles. Dois corvos? O growler mesmo, a garrafa, a segunda garrafa de litro. Antes de eu interromper a tua conversa, estava a dizer alguma coisa sobre... Ah, era 50 Shades of Grey, que eu sei que não queres falar, por isso é que interrompi a conversa. Eu só disse que eu... Eu vi um bocado disso, achei piada, porque realmente, se tivesses visto a 50 Shades of Grey, tem... Sim, percebo, linhas gerais, aquilo, o 50 Shades of Grey... Como assim? Aquilo é bem complexo. Extremamente. que o fetichista do Black tem... A parte do elevador, aposto que não percebeste. Percebi mais ou menos. O fetichista do Black tem boas piadas que são boas preguiçosas e tem coisas que são tipo on the money. Não sou nada a 50 Shades of Grey. Não, sou muito a Wayne. Pois. Os Wayne são uma família extremamente talentosa. Sendo que os melhores atores do Wayne é o Marlon e a Kim. Sério? Sinto que já ouvi esta conversa vez. Eu converso sempre sobre isto. E a Kim é incrível no Pariah, da The Reese, que é um filme que toda a gente deveria ver. Qual? Pariah, da The Reese. É um filme que toda a gente devia ver. Sim, é um filme que começa com uma miúda numa discoteca a ouvir o My Neck, My Back, da Kia. E a sentir-se que desconfortável. Eu adoro, o som da minha vida. Que é uma grande canção, e ela sente-se desconfortável. E depois, aquilo é tudo... Uma miúda lésbica com um adolescente, né, em Brooklyn. E é um filme de 2011. Inacreditável. Olha, como é que nunca me disseste para vermos isso? Eu acho que já disse várias vezes. Já te falei do Pariah. Mais do agora queria ficar bem na fotografia. Não, tens de ser. No podcast. Já te falei do Pariah mais do que uma vez. Que mentiroso. Estou mesmo a falar a sério. E agora vai sair o filme da The Reese. Ela só fez mais dois filmes que eu saiba a seguir ao Pariah. Fez um filme para a HBO, que é um biopic da Bessie Smith. E agora fez uma coisa que é um Mudbound, que sai pela Netflix. Ok. E que eu quero muito ver. E eu acho que sai ainda este mês. E era bada fixe ver isso. E que mais queres muito ver, Nogueira? Que mais queres muito ver? Lady Bird, da Greta Gerwig. Também eu. Que não tem estreia marcada que eu tenha encontrado. Que é estranho. Estás a gostar de ser entrevistado? Estou a adorar. Mais coisas que queres muito ver. Também queres muito ver a série do... Que sai no... Yeah. Thanksgiving Day. She's Gotta Have It. Uhum. Mas isso sim, muito. Mais coisas, queres muito ver. Um dia podemos fazer isto, mas sou eu, tipo, entrevistar de ti. Acho que são as três coisas principais, acho que é isto. E tu? Nada, como sabes, nada. Nunca nada? Nunca. Não, eu também quero muito ver Lady Bird, todos os dias penso nisso. Por acaso, ainda hoje estava a tomar banho e a pensar nisso, oh meu Deus, quem me dera só... ver isso. Na verdade, eu pensei, quem me dera ir a Nova York agora e ver isso. Pensei mesmo nisso. Mas não vai acontecer. Bom, então as pessoas deviam ir à tua exposição até sábado e comprar tudo o que ainda estiver disponível. Deviam fazer o que vos apetece, o que lhes apetece. E é só isso. Se quiserem comprar coisas, comprem. Se não tiverem dinheiro, não comprem. Também se tiverem dinheiro, não vos apetecer comprar, não comprem. E está-se bem. E se tiverem na posição de pedir trabalhos? Gostaria, não era? Estás a tentar... Tipo, sacos de dinheiro. Estás a tentar, sacos tipo... Achas que eu não tenho trabalho suficiente? É isso? Estás a tentar... Não. Estou só a tentar promover-te ao máximo. Uai, só para aproveitar agora o final. Estás a aproveitar? Não estou a perceber. Eu não preciso assim tanto trabalho. Se alguém tiver um pouco dinheiro, pode dar. Nogueira, se quiser, não iria aceitar dinheiro assim do nada. De um saco? Não. Um saco com já não há sacos com cifrões. Não, nunca iria aceitar um saco de dinheiro do nada. Era mesmo, vais querer alguma coisa de mim, de certeza. Também se fores homem. Toma um saco de dinheiro e faz um trabalho. Não costuma funcionar com sacos. Pois. Se calhar agora vai passar a funcionar com sacos, porque eu disse. Então, mas espera aí. Já falaste sobre tudo o que querias falar hoje? Sim. Já abordaste todos os temas em que te sentias confortável? Pronto, já posso ir embora? Até daqui a dois anos. Até daqui a dois anos. Quinta Gomes. Bye.